verdadeiros do jogo. Tá ligado? Bulldog Fantasma. TH. Hostil. Da Neurose. Dinastia. Sou Black Record. Se quiser colar, o jogo funciona assim. Tem que ser verdadeiro até o fim. Só que representa os verdadeiros sem falsidade, na pura humildade, com muito respeito. Tá ligado que é quem representa na pura calma. Tá ligado que é tega na cena. Eu já vi vários irmãos partir e deixar muita mãe sem motivo pra sorrir. Mas aê, eu vou fazer o quê? Só vou ficar na paz, porque parceiro cresce o olho na moeda demais. Vacila e dá milho e logo sobe em seu cais. E logo é mais um irmão que aqui jaz. Mas eu vou fazendo é por onde, porque eu sou guerreiro que luta e nunca se esconde. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Não importa a hora, mesmo com tristeza dentro do coração, fazendo o que tem que ser feito. Muito amor aos meus irmãos, da ira por todos os cantos, pra me tirar desse lugar. Pra todo lado que eu olho, mais um dedo a me apontar. Dificuldade se torna obstáculo no meio do tiroteio. Verdades e mentiras, perdas e ganhos, e eu estou no meio, tentando me livrar de toda a praga que me cega. Representando o território sem dar brecha. O Dog Fantasma é meu nome, você sabe disso. Rimar a verdade e falar dos fatos se tornou um vício. Agradeço a Deus por mais esse dia de pé. Continuamos vivos, sempre mantendo a nossa fé. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Ser verdadeiro não importa se tem ou não tem dinheiro. Se tem alma, se tem coração, é isso que vê primeiro. Porque na batalha santista, assim que a gente faz, assim prossegue dia a dia. Fortalece, assim o time cresce, assim a gente segue. A cada dia a família cresce. Da Neurose, Dinastia, Jesus da Rua, do Zef, sou brega. Assim nossa música vai se espalhando. Verdadeiro de cada canto se identificando. Verdadeiros de vão se revelando. Sou mano do Brasil, do mundo multiplicando. Bulldog Fantasma, TH, hostil, sempre representando. De um lugar pra todos os lugares, se chama Santos. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar, tem que ser verdadeiro no barato para representar. Se quiser colar, se quiser colar. Se quiser colar, se quiser colar. Se quiser colar, se quiser colar. Se quiser colar, se quiser colar. Tem que ser verdadeiro no barato para representar. Sou Black Records.